No externo, embaixo travado, trip. Chegou 414. Estamos em Abravo. Prossiga. Lá no parque do Pituaçu, vai para pouso, no Salvador. Positivo, chame a torre. Frequência 1186. 1186, até daqui a pouco. Até. Papa Romeu, estamos em Abravo. Índia Bravo, prossiga. Passou Pituaçu, instruções para pouso, pátio 4. A intenção é direto pátio 4? Direto para 4, está ciente do tráfego da trip, da pousada. Afirmativo, tem condições de cruzar a retaguarda do tráfego, atentando a esteira, possível esteira? Positivo, está iniciando, está Índia Bravo. Afirmativo então, curva agora esquerda, retaguarda da TR da trip, o vento 190 graus com 14 nós para cheque, o altímetro 1018, tango Índia Bravo. Tô indo abraço, gente. Nós temos 3 horas, digo 4 horas, 8 minutos, alterna Galeão. Galeão, 104, 4 e 8. Prossiga para o ponto de espera via Juliette, Alfa, no ponto de espera 186, 1018. Juliette Alfa, ponto de espera com 18, Chané 63, 16, obrigado. Voo 982, mantém antes da Juliette, aguarda a passagem do Chané, após o Chané ingressa para o portão 4. Ok, antes da Juliette vai manter a posição, aguardando a passagem do Chané, voo 982. Estando tudo em aproximação, a 3 milhas e meia da cabeceira 10, nós temos um helicóptero a 500 pés em contato com a torre de controle. Chame agora 1-1-8-6-12, chegando o trem, o da 3620. 1-1-8-6-12, bom dia. Victor Bravo Mike, livre decolagem, pista no 7, o vento 190 graus com 14 nós. Salvador, muito bom dia, Tan 3620. Tan 3620, continua aproximação, guarda pista livre, altímetro 1018. Guardando livre, 3620. Trip 5514 no solo, 51 no direito, no 21 no decimal 9. 219, trip 5514. Salvador, bom dia, o trip 514. Usado na pista 10, vento 190 graus, 089, ajuste 1018. Um helicóptero tocando agora o solo à sua esquerda, não deverá interferir com seu pouso 3620. Livre pouso no 0, vento 3620. Tango Victor Bravo Mike decolou 53, chama agora o controle 1-9-35, tenha um bom voo, senhor. 1-1-9-35, Victor Bravo Mike. Controle Salvador, Papatango, Vitor Bravo Mike. Papatango, Vitor Bravo Mike, controle Salvador. Vitor Bravo Mike, decolado com curva direita no corredor Xambi 6. Ciente, prossiga para Vera Cruz, informe o Través Farol da Barra. Ciente, formará Através Farol da Barra, Vitor Bravo Mike. Para decolagem. Chame o solo. Chame o solo para um outro plano. Esse plano que o senhor está usando agora já foi expirado, ok? O senhor acabou de pousar. Ok, obrigado. Alô, bom dia. Papa Romeu, Sandy de Abraão. Só um instantinho. Último código do time de Abraão? 01271. Então, está autorizado o voo local 500 pés, via litoral, decolagem da 17, curva direita, 1935, 206, 0171, Tangue de Abravo. Grato, se eu puder deixar esse código aí, eu tenho mais uns 7 voos, ok? Comandante, por enquanto aqui, só tenho esse plano, ok? De acordo com o decorrer do dia aí, com certeza aparecerá seus voos. Beleza, valeu, obrigado. Tango de Abravo, prossiga. Já está acionado no 4-4. Foi notificado 30 minutos do carro. Ciente, Bravo, confirme, já está acionado? Está no 4-4. Ciente, livre acionamento, chame táxi, Bravo. Vai aguardar. Conseguindo ver a direção, aparentemente, né? Metriz 1-1, autorizado decolar, pistão no zero, vento de 190 graus, 112 de nós, 1018, QNH. Iniciando, pista no zero, Xené 63, tudo mundo, zero, o portão 7 está livre, está autorizado ingresso e está estacionado no 7. 07 livre, prosseguindo até 3 metros. Tango de Abravo, autorizado o táxi, chama a interseção para ingresso, decola agora do pote 4, senhor. Decola agora do pote 4, autorizado. Ciente livre, decolagem então, Tango de Abravo, vento 190 graus, 1-1-1-1, ajuste no 08, chame fora do solo, Tango de Abravo. Trabalhar fora do solo, Tango de Abravo, vai iniciando. Poxa, NM3 no 1, decolou 5-8, chama agora o controle em 1 no 9, decimal 3-5, senhor, tenha um bom voo. 9-3-5, muito obrigado, senhor. Eu tô sem o plano ainda, confirma o horário. Tá um pouco cedo, é 1-2-3-3, e se possível solicitar o 4-0-0. Em 5 minutos eu vou ter seu plano, terei seu plano, aguarde para a coordenação 400 no 397. Obrigado. Xené 63, 1-1, cruza agora no 1900, na Dayal. Oceano 3-1-1, controle, contato, radar. Decolado 5-8, chama agora o controle de Salvador em 1-9, decimal 3-5, Bravo, tem um bom voo. 1-9-3-5, tá retendo. Bravo. Tamo de Bravo, controle. Corredora certa, farol da barra, centro histórico e retorna. Ah, positivo, e sempre na escuta, Tango de Abraão. É, tua permanente. Oi, Xené, 63 no 1, solicitar o melhor controle do norte e nordeste. Voar, lida. Autorizado. Muito obrigado, senhor. Esse foi o melhor elogio que este nobre e ilustre controle recebeu esta manhã. E seja apenas a primeira. Diva. Salve Salvador, Papa Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Romeu, Pátio 3, pressiona, pressiona metrô. Autorizado acionar o Romeu Novembro, chame táxi. Chama por táxi, Romeu, Romeu, Romeu. Bravo Mike, cadê o Cicaro Ceará da Barra? Gente, Bravo Mike, frequência livre, até o retorno. Livre, frequência, Vitor Bravo Mike. falou Papa Romeo, Romeo Romeo November está pronto para o táxi com 06 a bordo, autonomia de 3 horas e 30 alternando Serra Bravo, Bravo Romeo, parte 3. Autorizado táxi via Pátio, Juliette, Alfa, no ponto espera no zero, chama Torre 1 no 8, decimal meia dúzia. O ajuste no 0 no 8, Romeo November está livre táxi. Está iniciando táxi para o ponto de espera da 1 no 0, Romeo Romeo November. Serra Serra, número 2, copia, aguarda. Gol no 397, copia. Pronto, corta no 397. Comandante, só mais um instante, que o senhor tinha solicitado o 400 e foi autorizado aqui previamente o 380. Vou coordenar com esse. Pode ser 380, 397. 311, chame Recife. A frequência é 1260-311. 1260, Xené 63 no 1. Muitíssimo obrigado, senhor. Bom dia. Bom dia, boa viagem, capitão. Valeu. 935 e aciona 5165. Bom, 397 autorizado para São Paulo, nível 380. Decolada 10, curva direita, da El, Leda, Bridge, Antônio no 16, segue o plano. 1935, controle, 5165, transponder, 1397. 1397, está correto, chama pronto, puxa acionamento. Acionado, obrigado. São Salvador, muito bom dia, gol 1983. Informação Lima, quando possível autorização, Guarulhos no 360. Guarulhos, 360, sente agora em cópia. Guardando a saída seria da El? Da El, afirmativo. Muito obrigado. Yankee Serra Serra, confirme o setor que afasta. Até quantas milhas? Está aprovado o voo local, 500 pés direto para o norte, 1935 controle, 186 a torre. O Yankee Serra Serra vai acionar, deixa eu ver, 0171. Afirmativo, Yankee Serra Serra vai chamar a torre para prosseguir acionamento táxi decolagem. Afirmativo, no ponto de espera, chame torre 1862. 1862, bom dia, bom trabalho. Torre de Salvador, bom dia, Papa Romeo, Romeo, Romeo, November, se aproximando do ponto de espera da 10, pronto. Vicente Papa Romeo, Romeo, Romeo, November, autorizado alinhar e decolar, que está no zero. O vento agora de 220 graus, 12 nós, ajuste 1018. 1018, alinhar e decolar, está no zero, Romeo, Romeo, November. Zero, transponder. Autorizado Guarulhos, no 360, via Upper Whisky 50. A saída da El, transição Leda, após essa posição, pro ADP-10. Decolando a 10 com curva direita, 1935 é o controle e aciona 5160. O gol 1983. 1983, chame pronto, puxa o acionamento. 93. Romeu Novembro decolou 09, chame controle 11935, bom voo. 11935, bom dia, bom trabalho. Controle de Salvador, bom dia, Papa Romeu, Romeu, Romeu November. Vale o fito, cruzando 2700 pés. Romeu, Romeu November, esse é o controle, está em contato o radar. Romeu, Romeu November. November. Yankee Sierra, Sierra Livre, táxi, chama a interseção para ingresso de decolagem. Oh, confirma, decola da posição. Meia dúzia a bordo, confirma, decola agora do pátio ou decola da pista? Para Proa Sul, por gentileza, eu teria que recoordenar isso com controle, táxi e reporte para ingresso na pista, ok? Controle, Papa Romeu, Maiga, Cuveto, retorno 02, direto Itapuã, 1500 pés, informação Lima. Positivo, ajuste 1018, operação visual, câmbio. Gente. Fora do Paulinho, certo, certo. Copa Tanguinha, que Serra, Serra, decolou os 1-2. Chame agora o controle de Salvador em 1-9-35, Serra, tem um bom voo. Obrigado, 1-9-35. Ainda na frequência da torre, autoriza a curva à direita ou à esquerda para o setor norte? Tudo bem, então tem autorizado a curva a critério para o setor norte, senhor. E após a curva, chame o controle 1-9-35. 1-9-35, até a volta, obrigado. Controle Salvador, um bom dia, o Papatango, Yankee Serra Serra. Papatango, Yankee Serra Serra, este é o controle Salvador, meu cordial. Serra Serra está acionado 0175, a intenção inicial é sobrevoo da Bahia de Aratu, está aprovado com a localidade. O controle está ciente, sempre na escuta, Yankee Serra Serra. Serra. Solo Salvador, Papa Romeu, Lima Bravo. O Alfa, West Polaris. Afirmativo, estamos no pátio 4, centro de informação Lima, POB 10, pronto, copiar ainda. Ok, para West Polaris, mil pés, decola da 17, direita, prossegue direto. Para o navio plataforma, aciona 0115, o controle 119.35, o Lima Bravo Alfa. Ciente, pista 17, mil pés direto, transponder 0115, controle 119.35. Chame a frequência da torre para acionamento e táxi. Torre, acionamento e táxi, Lima Bravo Alfa. Ô, 3621 Guarulhos, 360, pronto, cópia. Consiga. Salvador Guarulhos, nível 360, uniforme ISC 50, decola da 10, curva direita, subida da EL, até a interseção Leda após Leda Bideve. O controle 119 decimal 35 aciona 5172. Direto Duna, desce para 2000 com 1018, muito grato, 3896. Quem está por aí é o Jorge? O Jorge parece que está nas Bahamas. Tá bom, abraço. Controle é Papa Romeo Tânia Bravo, está no através do Pituaçu. Paciente, helicóptero Tango Índia Bravo, chame a torre na frequência 1186. 1186, até daqui a pouco. Até. Ah, controle, é o Mike Covento para a descida. Positivo, desça para 500 pés e aguarde transferência. Descida a 500, aguardando transferência, Vitor. Romeu, Romeu Novamba, chame o centro 1260. 1260, Romeu Novembro, obrigado. Temos para a Cópia. 310 para Fortaleza. Decola da pistão no zero com curva à direita, à esquerda, corrigindo, subida Momo, transição Frote. Após Frote, direto Paulo Afonso, após conforme rota do plano de voo. Acione 55, correção, 5155, o controle 19.35. Gente, autorizado Fortaleza no 310. Decola pela 10, primeira curva, à esquerda. Após, saída com transição do lado, para o lado direto, Paulo Afonso, 19.35, o controle. Chame pronto, puxa o acionamento. Gente, vai reportar como pronto. Mike, eu convido a chame a torre agora, 1-8-6-12. 8-6. Chegou acionando agora no Parte 4, Bravo. Parte 4 está autorizado, vai direto para a área gramada aqui na frente do Parte 4. Gente, sem interferência das aeronaves no solo, eu tenho um helicóptero acionando o Parte 4. Ok, tá, vai, tá ciente, vai aproximar ali sem interferir com o mesmo. Muito bem, Bravo, tem pouso autorizado no pista 1, no Parte 4, vento 220 graus, 10 nós, ajuste 1018, chame solo controlado. Chamando controlado, tá ligado, Bravo. A torre é Papa Romeu, Mike, é Cuveto, 510, patamar, pouso 17. Mike, Eco Victor, bom dia. Tem autorizado da presente cruzamento do eixo de aproximação da 10 e reporte para a base pistão no 7, Mike, Eco Victor. Muito bom dia, autorizado cruzamento da eixo da 10 e formará na base da 17, Victor.